Marcos capítulo 5, verso 25. Vamos se colocar de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Quantos acharam o livro de Marcos? Diga amém, Jesus. Quem não achou, peça misericórdia. Marcos é Novo Testamento. Mateus, Marcos, o segundo livro do Novo Testamento, capítulo 5, no seu verso 25, diz a palavra do Senhor. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com os médicos, despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitava, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou em suas vestes. Versículo 28, a igreja pode ler comigo, 1, 2, 3... Mais uma vez, 1, 2, 3... E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Amém? Curva sua cabeça. Deus eterno, poderoso, estamos essa noite, Papai, nesse lugar, porque cremos, ó Senhor, que o Senhor é fiel. Mais uma vez, ó Pai, eu te peço, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos, Senhor. Abre, Papai amado, as portas dos céus e traz a revelação da tua palavra, Senhor. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Olha para os irmãos e diga, você só pode sentar se for dando glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Queridos, eu quero pegar a palavra do Senhor nesta noite, crendo que o Espírito Santo de Deus irá fazer a obra. Nós sabemos que a Trindade chegou, a Trindade está em nosso meio, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando eu olho para isso, amado, eu vejo claramente que quando numa reunião como essa, tudo pode acontecer. Não é mais um dia qualquer, é o dia que o Senhor fez para te dar a vitória. É o dia que o Senhor fez para mostrar a glória dele sobre a sua vida. Quem quer tocar nas vestes do Senhor? Levante a sua mão de glória ao nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, sabemos que quando Jesus passava, quando Jesus entrava em um lugar, ele fazia algo, ele trabalhava, ele agia, ele ensinava, ele mostrava o poder dele. Então, nesta noite, querido, eu quero dizer para você que Jesus está passando aqui para nos ensinar. Jesus está passando aqui para nos ensinar a sua palavra. E quando Jesus ensina, irmão, vem completo, vem de recheado de poder, vem recheado de unção, vem recheado de glória, vem recheado de virtude. Se Satanás, ele tentou ludibriar essa igreja, se Satanás tentou enganar o povo de Deus mais uma vez, ele quebrou a cara. Por quê, pastor? O Senhor Jesus chegou primeiro. E onde Jesus chega, algo diferente acontece. Aonde Jesus está, como diz o louvor, não falta peixe, não falta pão, não falta graça e não falta unção. Você crê que a unção de Deus está aqui? Por favor, jogue as suas mãos aos céus e dê glória ao nome do Senhor Jesus. Querido irmão, querida irmã, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, Jesus junto com a sua comitiva alada, andando por um caminho, a Bíblia diz assim, que havia ali um homem que disse para ele, Jesus, olha, eu quero parar um pouquinho a tua caminhada, porque há um filho meu que está doente na minha casa. Ou seja, deixei a minha criança doente lá em casa. Jesus, ele disse assim, olha, eu vou curar a tua criança. Só que a Bíblia diz assim, querendo, que quando Jesus estava indo de encontro à casa daquele homem, houve ali um contratempo. Por quê, pastor? Certamente a multidão que estava diante de Jesus era uma multidão muito grande, era uma multidão que apertava, era uma multidão que oprimia, que comprimia o Senhor Jesus. Todos queriam tocar em Jesus, todos queriam tocar nas vestes de Jesus, todos queriam sentir o toque do Senhor. Não é diferente aqui hoje não, você quer tocar nas vestes de Jesus, você quer tocar, sentir o toque do Senhor, você quer sentir o seu corpo arrepiado, você que gosta, você está sentindo. Tem pessoas que estão aqui hoje que talvez nem crentes são, mas estão se acostumando já a dar glória a Deus com aleluia, a exaltar ao Senhor. Tem pessoas aqui, muito tempo não falavam em línguas, mas agora já estão sentindo o toque do Senhor, estão sentindo o renovo de Deus. Deus é isso, querido. Deus, Ele faz isso, amado. Você entrou por essas portas precisando de algo de Deus, e eu tenho uma notícia boa para te dar, porque eu sei que Ele está aqui. A presença dEle é forte sobre a minha vida e sobre a sua. O Senhor manda te dizer que tu não vai sair da mesma maneira que entrou, não. Você não vai sair do mesmo jeito que entrou, não. Pastor, eu entrei triste. Pastor, eu entrei cabisbaixa. Pastor, eu entrei totalmente desfalecida, totalmente caída. Mas deixa eu te dizer, a alegria do Senhor irá envolver a tua vida hoje aqui. A alegria do Senhor irá tocar em você. Você vai sentir paz no seu coração. Você vai sentir o toque do Espírito Santo, porque Deus resolveu derramar poder aqui hoje, derramar virtude aqui hoje. Levante a sua mão se você crê e dê uma rajada de glória aí. Rabacomaná, gassuri, beanderebecomaná. Oh, aleluia! A Bíblia diz assim, queridos, que estava Jesus passeando, ou seja, passeando não, Ele estava para fazer uma obra. Aleluia, mas quem sabe passeando mesmo, porque a Bíblia diz assim, que quando Jesus estava ali naquele lugar, veio uma multidão, como eu disse no começo, o comprimia, ou seja, o apertava, e Jesus caminhando, a Bíblia diz assim, que de repente, aleluia, havia uma mulher ali, que tinha um tal de um fluxo de sangue, ou melhor, ela tinha o fluxo de sangue, era uma mulher que havia perdido muito sangue, é uma mulher que estava fraca, uma mulher que estava sem força, uma mulher que já tinha perdido a esperança, porque o próprio homem da terra havia a desenganado. A Bíblia diz assim, querido, que essa mulher procurou os médicos da época. Ela era uma mulher que tinha condições, ela era uma mulher que, quem sabe, ela tinha muitas condições, porque a Bíblia diz assim, que ela gastara todo o seu dinheiro com muitos médicos. Quem sabe o convênio dela não pôde ajudar. Quem sabe o hospital da hora, o hospital da época não pôde ajudar. E a Bíblia diz assim, que ela estava ali sem esperança, que ela estava ali sem vontade já de viver, porque o fluxo de sangue estava sobre a vida dela. E deixa eu te dizer uma coisa, a história judaica diz que uma pessoa que tem um fluxo de sangue, uma pessoa que tinha uma hemorragia dessa, era uma pessoa que vivia isolada, era uma pessoa que não, ninguém podia tocar, porque acreditavam os judeus que essa mulher estava impura, que essa mulher estava pagando um alto preço, que essa mulher estava verdadeiramente em pecado, ela era destituída da sociedade. A Bíblia diz assim, queridos, que ela estava ali, ela somente ouviu falar de Jesus. Naquele momento, Jesus passando, ela somente ouviu falar das maravilhas de Jesus. Eu quero crer que essa mulher, ela ouviu as parábolas, ela ouviu os milagres, quem sabe ela ouviu falar que Jesus levantou o filho da viúva de Naim, quem sabe ela ouviu falar que Jesus havia ressuscitado Lázaro, já fedido, 4 dias morto. Quem sabe essa mulher ouviu falar que Jesus tinha poder de curar, que tinha poder de restaurar, que ele tinha poder sobre o mar, que tinha poder sobre a tempestade, sobre o vento. Quem sabe essa mulher ouviu falar que estava ali um Jesus que multiplicava pão e peixe. Aquela mulher, somente de ouvir falar dele, ela teve fé no seu coração, ela colocou fé no seu coração. E não é diferente aqui nessa noite aqui não, você tem ouvido falar de Jesus, você tem ouvido os milagres que Jesus tem feito, você tem recebido de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa aqui nesse lugar, aleluia, Deus está aqui para falar com você. E eu tenho uma notícia boa para te dar. Você não somente vai ouvir falar de Jesus, mas você vai sentir o toque dele hoje sobre a tua vida. Você vai sentir o toque do Senhor hoje, porque Jesus vai tocar em você. E onde Jesus tocar, ele vai curar, ele vai libertar, ele vai renovar, ele vai batizar. Se você crê nisso, levanta a sua mão, dê uma rajada de glória aí. Essa mulher agora determina algo. Olha para o seu irmão, olha para a sua irmã, olha para o seu irmão, olha para a sua irmã e diga assim: é preciso determinar. Diga assim: a tua vitória. Diga assim: o segredo daquela mulher, primeiro, ouvir falar de Jesus; segundo, determinação. Diga para o seu irmão, diga para a sua irmã, diga assim: ela determinou um milagre na sua vida. Amém? Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Por ela ouvir falar de Jesus, ela teve fé. Por ela ouvir falar de Jesus, ela creu. Só que não basta só crer, amados. Temos que determinar, nesse caso. Você tem que determinar o que Deus, Ele possa fazer sobre a sua vida. Você tem que determinar aquilo que Deus pode fazer sobre a sua casa. Você tem que ter, aleluia, ousadia nesta noite. Não de colocar Deus na parede, mas de falar para Deus, dizendo: Deus, olha, eu estou aqui. Pode cumprir um milagre na minha vida, porque eu estou esperando essa vitória há muito tempo. Dizer assim: Senhor, olha, eu já passei pela porta. Olha, Senhor, eu já passei pelo vale, como a irmã disse. Eu já estou no deserto, mas está na hora de eu sair. Está na hora de eu ir para ver a tua glória. Está na hora de eu sair da penha. Está na hora de eu sair do, aleluia, do estreito. Está na hora das coisas começarem a acontecer. Está na hora de eu ver a cura. Está na hora de eu ver o poder. Está na hora de eu ver o céu. Está na hora de eu ver a misericórdia. Está na hora de eu ver a salvação. Amado irmão, amada irmã, aquela mulher determinou a vitória. Aquela mulher alcançou a vitória, porque ela teve uma determinação. Nesta noite Deus te trouxe hoje aqui para que você possa determinar aquilo que Ele vai fazer sobre a sua vida, para que você possa falar com seus lábios aquilo que você quer que Deus faça. Pastor, Deus pode fazer, sim. Está escrito na palavra do Senhor: pedirei tudo o que quiseres e será feito. Tudo o que pedires em meu nome eu farei. Vamos ligar a tua vitória nessa noite, mulher de Deus. Vamos ligar a tua vitória nessa noite, homem de Deus. E Satanás vai recuar e vai ter vitória hoje na igreja da adoração e do avivamento. Se você crer, ergue a sua mão e dê uma rajada de glória aí. Rabashirbi Komanagasuri Anderebe Komanastia Rabia Komanagasuria. Meu Deus, eu estou sentindo algo gostoso. Eu estou sentindo algo de Deus. Amado, se você pudesse contemplar o que eu estou vendo, se puder você pudesse ver o que eu estou vendo claramente aqui nessa noite. A janela dos céus aberta. Há uma escada no meio da igreja que está indo até o céu. E eu vejo um anjo de Deus subindo e descendo, subindo e descendo, com uma taça de bênção na mão, com uma bandeja na mão, para te trazer vitória, vitória, vitória. Comece a adorar, comece a glorificar, comece a exaltar a Deus, porque hoje é a noite da tua vitória. Hoje é a noite da tua vitória. Hoje é a noite da tua bênção. Deus tem vitória para a tua vida nessa noite. Deus tem vitória para o teu lar nesse lugar. Deus tem vitória para entregar para a tua vida aqui no teu emprego. Deus tem a chave que vai abrir portas que estão fechadas. Deixa eu te dizer uma coisa aqui: Deus resolveu abençoar essa igreja nessa noite pelo poder do Espírito Santo. Ele é forte, Ele é forte. Eu estou sentindo Deus aqui. Levante a sua mão bem alta nessa noite, feche os seus olhinhos, levante a sua mão e feche os seus olhinhos. Meu Deus eterno, como sinal que o Senhor está aqui, como sinal que o Senhor está nessa mensagem, eu quero te pedir, Senhor, um pedido, Senhor meu Pai, e eu creio na resposta. Aonde houver uma mão levantada, confirma essa palavra que eu estou pregando, confirma essa palavra que Deus coloca no meu coração. Toca essa vida aí. Boom, boom. Meu Deus, olha o que Deus está fazendo. Olha o que Deus está fazendo. É muito forte. Sinta o toque, sinta o toque, sinta o toque. Olha, sinta o toque. Você tem fé, você determinou. Hoje é noite de você tocar na aula de Jesus. Hoje é noite de você tocar nas vestes dele. Aleluia. Meu Deus. Meu Deus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Pastor, estou sem força. Sem força, amada, ela determinou. Pastor, estou fraco. Sem fraco, ela determinou. Hoje o segredo está da tua vitória. Está aí, pastor, estou cabisbaixo. É muita luta, é muita aprovação. Eu não estou mais suportando. Determine, irmão. Determine, irmã. Determine. Eu quero ver você contar o que Deus está fazendo na sua vida. Eu quero ver você contar aquilo que Deus vai fazer através de você. A glória do Senhor está aqui. Eu sinto ela, eu almejo ela, eu quero ela, eu posso contemplar Deus trabalhando por você, por você, por você. Recebe vitória, recebe vitória, recebe vitória. Meu Deus, recebe vitória. Olha o que Deus está fazendo, olha o que Deus está fazendo. Deus derrama Recebe renovo, recebe renovo. Daqui a pouco eu continuo, daqui a pouco eu continuo, daqui a pouco eu continuo. Mas recebe poder, poder, poder, poder, poder. Olha aí. Meu Deus, eu estou sentindo algo forte de Deus. Eu estou sentindo algo poderoso do Senhor. Deus está no meio da igreja. Deus está passeando. Ele está sentado do teu lado, minha irmã. Ele está sentado do teu lado, meu irmão. Deixa, chore mesmo, porque Ele vai colher as tuas lágrimas. Dá glória mesmo, porque Ele vai receber. Irmão, não tem capeta que possa chegar perto dessa igreja nessa noite, porque enquanto você está aqui, Deus está enviando um anjo para pelejar por você. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando pela tua vida. Enquanto você adora a Deus, Deus está agindo para você. E Deus tem vitória para você, mulher de Deus. Deus tem vitória para você, homem de Deus. É hoje, é hoje, é hoje. A Bíblia diz assim, querido, que aquela mulher determinando, ela encontrou obstáculos. Diga para o seu irmão, diga para a sua irmã assim: você determinou. Diga assim: você determinou. Mas cuidado, terá obstáculos. Diga para o seu: a vitória é certa, mas terá obstáculos. Diga: mas esses obstáculos não vai impedir aquilo que Deus já preparou. Aleluia, aleluia, aleluia. não tem obstáculos que possam impedir aquilo que Deus preparou sobre a sua vida. Não tem pedras que possam impedir aquilo que Deus preparou para você. Não tem nada e ninguém. Está para nascer um demônio, está para entrar na frente um capeta, está para nascer um anjo que possa impedir aquilo que Deus determina. Está para impedir, aleluia, está para nascer alguém para impedir aquilo que Jesus vai te entregar, porque Ele está assinando a tua vitória nesta noite. Ele está assinando a tua bênção. Pastor, mas obstáculos já estou vendo. Pastor, já tem obstáculos na minha frente. Mulher de Deus, homem de Deus, enfrente esses obstáculos, porque lá na frente está a bandeira da tua vitória para ser entoada. Está a bandeira da vitória, está escrito o seu nome lá, está escrito que você é vencedor, está escrito que você é vencedora, mas vai até o fim. Eu fico imaginando, Paulinho, aquela irmã, aquela mulher, sem força, Marcos, rastejando, totalmente rastejando. A Bíblia diz assim que a multidão o comprimia e apertava Jesus. E aquela mulher sem força foi passando por baixo de um, foi passando por baixo de outro. Ela disse no seu coração: tudo que eu preciso é tocar nas vestes dele. Tudo que eu preciso é somente tocar nas vestes de Jesus. Porque se eu tocar nas vestes dele, eu receberei a minha cura. Somente eu, ele não precisa nem falar nada. Somente eu saber que eu vou tocar nele. Somente eu saber que se eu tocar nele, eu terei uma grande vitória. Está entendendo o mistério de Deus nessa noite aqui? Você está entendendo o que Deus tem para a sua vida nesse lugar aqui? Deus não vai tocar em você, mas você hoje vai tocar nele. Você hoje vai tocar no Senhor. E você tocando no Senhor, você vai sentir a cura aqui. Você tocando no Senhor, você vai ver o livramento chegando. Você tocando no Senhor, ao menos tocar na orla dele, você vai sentir que existe um Deus que trabalha por você, que existe um Deus que faz por você, que existe um Deus que age pela tua vida. E muitos vão ver quem é o Deus, aleluia, qual tu serve, porque hoje você está determinando sobre a sua vida. Ah, tem pessoas que a fé é tão grande que determinaram esta semana, que determinaram esses dias. Pois bem, Deus manda te dizer: tu é ousado, tu é ousada, mas recebe vitória aí, porque Deus tem bênção para você agora. Oh, Rabashurbi, Kandarabana, Rabashurbi, Andarabia. Aquela mulher, meus amados, aquela mulher, meus amados, ela pegou e falou assim: não, eu vou lá. Coisa linda, coisa linda. Ela disse assim: olha, eu vou tocar nele, eu vou tocar nele. Amada, ela perdeu muito sangue, sem força. Daqui a pouco eu trago a revelação de Deus, porque Deus está falando comigo aqui. Aquela mulher, ela chega e toca nas vestes de Jesus, de forma que ela chamou a atenção do Mestre. Ela chamou a atenção de Jesus para ela. Tem horas das nossas vidas, amado, que nós temos que provocar o nosso milagre. Tem horas da minha e da tua vida que nós precisamos provocar a atenção de Deus para nós. Pastor, onde está escrito isso? Lá no livro de Jó, no capítulo 12, versículo 6, fala sobre isso. Aqueles que provocam a Deus estão seguros. Aquela mulher provocou um milagre na vida dela. Da mesma forma, você hoje aqui, provoque um milagre na tua vida e você vai ver a glória do Senhor nesse lugar. Provoca um milagre na tua vida e você vai ver que existe um Deus que trabalha por você, que existe um Deus que age por você. Pastor, mas está tudo fechado, pastor, as portas estão trancadas, pastor, olha, eu estou enfermo, pastor, eu estou sem força de buscar, eu estou sem força de estar na presença de Deus, eu estou sem força de poder contemplar o que Deus tem para a minha vida, eu não consigo mais enxergar nada. Olha, as pessoas que estavam ao meu lado verdadeiramente recuaram todos, até mesmo aquele meu irmão, aquela minha irmã que eu pensei que me ajudaria, foi o que mais me desprezou, foi o que mais me deixou na mão. Mas existe um Deus nessa noite que Ele não te deixa na mão não, filho. Ele não te deixa na mão não, filho. Ele está com os braços estendidos hoje para te dar vitória. Ele estendeu a mão dEle para Israel. Israel viu a glória dEle. A Bíblia diz assim, lá no livro de Isaías, que quando Deus estende a mão, Ele tem o teu nome, Ele tem o meu nome marcado nas palmas da mão dEle. Ele tem o teu nome gravado na palma da mão de Deus. E sabe o que a Bíblia diz? Isaías capítulo 59, no versículo 1, eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas e nem o seu ouvido agravo, para que não possa impedir, para que não possa ouvir a minha e a tua oração. Sabe o que eu quero falar para você? O ouvido de Deus está atento ao teu glória a Deus. O ouvido de Deus está atento à tua oração. E a Bíblia diz assim, que Ele estende as mãos para a igreja. E sabe o que Ele vê nas mãos estendidas? Ele vê o meu e o teu nome lá. Ele vê o meu e o teu nome lá. Deus vai te dar vitória hoje. Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. Levanta sua mão. Levanta sua mão. Rabia Shuriyama Rebekomanasha. Rabia Komanasha. Eu profetizo nessa noite que Deus pega na tua mão. Que Deus pega na tua mão. Que Deus pega na tua mão. Sinta aí, sinta aí. Agora, agora, agora. Agora. Santa Rebeu Deus. Santa Rebeu. Meu Deus, recebe aí. Recebe aí. Olha Deus se tocando, olha Deus se tocando. Isso, pegue na mão dEle, pegue na mão dEle. Olha Deus pegando na tua mão hoje. Olha Deus pegando na tua mão hoje. Olha Deus pegando na tua mão hoje. Sinta, sinta, feche os teus olhos. Feche os teus olhos, aleluia. Feche os teus olhos, aleluia. Aleluia, aleluia. Feche os teus olhos, aleluia. Aleluia, feche os teus olhos. Levanta a tua mãozinha aos céus. Eu não vou precisar falar nada, mas você vai sentir o toque do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Eu não vou falar nada, mas você vai sentir o seu corpo arrepiado. Você vai sentir o Senhor batizando. O Senhor vai batizando. Aleluia, você vai sentir o toque do Senhor. Aleluia, sinta Deus te tocar aí. Daqui a pouco continua. Deus vai te dar sinal nessa noite. Se Deus está na minha vida, sinta o sinal de Deus agora. Sinta o sinal de Deus agora. Já tem gente sentindo o toque dEle. Já tem gente sentindo o toque dEle. Você não vai conseguir ficar sentado ainda nessa cadeira. Você não vai conseguir ficar sentado. Os seus pés vão queimar. A sua mão vai incendiar. O seu, sua boca vai destravar. Porque Deus vai te usar. Anda rabia subiando rebe comanas, anda rabia subiando rabia, rabia subiando rabia, rabia comanaga subia. Olha Deus batizando, olha Deus, meu Deus, que coisa linda! Deus está batizando, recebe mais. Randa Kanaga Suryambe Kanagai Rapia Kova Nagasur. Aleluia. Tocou, tocou. Alguém me tocou. Alguém me tocou. É isso que Jesus quer falar. É isso que Jesus quer pronunciar. Alguém me tocou. Oh, aleluia. Você sentiu o toque do Senhor nessa noite? Você chamou a atenção dele aí? Oh, que coisa linda sentir a atenção, é poder ver, é poder contemplar a atenção do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Irmão, eu estou sentindo o toque de Deus aqui. Eu estou sentindo o toque do Senhor aqui. Ele está dizendo para mim e para você que Ele vai estancar essa hemorragia que você tem por dentro, de não conseguir mais adorar, de não conseguir mais buscar, de não conseguir mais ouvir a resposta do coração. Essa ferida está sendo estancada. Está sendo estancada. E a vitória é sua, é sua, é sua. Levanta sua mão, levanta sua mão. Recebe vitória, recebe vitória, recebe vitória. Poder, poder, poder. Recebe vitória. Fale no estranho comigo. Enche a sua boca de glória a Deus. Enche a sua boca de aleluia. Adore, adore, adore. Adore, adore, adore, adore. Adore, adore, adore. Você tem esse direito. Você tem esse direito. Porque só você sabe o que você passou. Só você sabe o que falaram para você. Mas hoje a vitória está aí. A vitória está aí. A vitória, você chamou a atenção dele. Vai acontecer um milagre. Vai acontecer. Aconteceu um milagre! Preparou o voo e mamira, mas foi onde rebetou manasse, rabia com a nagasilha, onde rebetasse, rabia com a nagas, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tu vai ouvir notícia boa, tu vai ouvir notícia boa da parte do Senhor, porque Deus está pelejando por você, Deus está pelejando pela tua vida, Deus está agindo por você nessa noite, rabia com. Olha o que Deus está fazendo nesse lugar. Olha o que Deus está fazendo. É muito forte, é muito forte. É muito forte, é muito forte. É muito forte. Rabana mana rava shoriana rebekomanai rabia komana gasuria. Quando tocar no Senhor, levante a mão de glória a Deus. Diga aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Deus está provando a tua fé. Não desanime de lutar. Insista que você vai receber. Clame como cego de gritando por Jesus, desesperado queria ver. Passa como a mulher na multidão, com esperança ela se atirou na santa sede de Jesus. Então o Senhor aqui, e você vai ver. O mal não pode resistir. tempo dura. Se estiver no tempo dura, ele também vai. Tua autoridade é infinita, tua voz faz o mundo tremer. Basta só falar uma palavra, temos obedecer. Como fez no passado, ele vai fazer. Hoje aí, hoje aqui, a unção vai descer. A unção fez parte meu encher. A unção fez o coxo levantar. Se você clamar bem alto, ele vai responder. Seu louvor vai subir, a unção vai descer. Se a tua enfermidade quer te impedir de louvar a Jeová, já vai sair. Se o teu amigo Lázaro ressuscitou, pra ele nada é impossível, pode então cantar. Na unção do Senhor. Se você vê que Deus tem vitória, levante a sua mão bem alto. Eu arrasada de glória a Deus com aleluia. Sua voz faz o mundo tremer. Basta só falar uma palavra, até a morte se obedecer. Como fez ano passado, ele vai fazer. Levante a sua mão bem alto. Hoje aqui, eu profetizo sobre a sua vida a unção de Deus que estava sobre Bartimeu. Eu profetizo sobre a sua vida a unção que fez o coxo levantar. Eu profetizo sobre você vitória, vitória, vitória. Recebe, recebe, recebe. Fecha essa mão, faça barulho de glória de amém. A unção fez parte meu enxergar. A unção fez o coxo levantar. Se você clama bem ao Deus, pode clamar, pode clamar. Se a louva vai subir, a unção vai descer. Se a tua enfermidade quer te impedir de louvar a Jeová, não vai sair. Se o teu amigo Lázaro ressuscitou, pra ele nada é impossível, pode então cantar. Oh, aleluia, você pode glorificar a Deus com as suas palmas nessa noite. Pode aplaudir mais forte, pode aplaudir mais forte em nome do Senhor Jesus. Aleluia, bem baixinho. Ramanda Rassuri Andekana Garrassur. Aleluia. Quando sentir o toque do Senhor, levante a sua mão de glória a Deus. Oh, aleluia. Amém. Amém, amados. Glória a Jesus. Quem sabe você entrou por essas portas aqui e ouviu essa mensagem. E Deus falou o seu coração fortemente. E você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Mas sentiu o toque do Senhor. Pastor, eu estava enfermo. Pastor, eu estava enferma. E Deus me tocou. Eu senti um fogo grande sobre a minha vida. Amada, esse Jesus, meu Jesus te curando. Saiba de uma coisa, você vai ouvir o que Deus tem feito na tua vida. Você vai ouvir o que Deus tem feito por você nesse lugar. E pode ter certeza disso no próximo culto. Aleluia, você vai vir com um sorriso, é uma chita, dizendo, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena, valeu a pena. Nós estávamos na presença do Senhor. Valeu a pena você enfrentar uma chuva, um frio como está hoje, para vir buscar e adorar o Senhor. Se tu crê que a vitória é sua, levante a sua mão da glória a Deus com aleluia. Levante a sua mão e adore a Deus aí. Ramandor Ganagadaha Suryonde Kanagaha Suryonde Renagaha. O meu Senhor conhece o teu coração. Sabe o que você tem falado para Ele. De forma, filha, que tu disseste para Deus que não suporta mais. que já não tem mais aguentado a situação e você falou hoje aqui dentro do culto, Ramandor, que é Anahassuri, dizendo: Senhor, isto não é vida. Onde houve canagarraçúria, mas o Senhor diz assim para tu, mulher: começa tu já a cantar o hino da vitória, porque eu vejo Deus agindo para com a tua vida. Deus te trouxe aqui para dizer para você que nada está perdido, não. O inimigo tentou, mulher, roubar a tua bênção, o inimigo tentou roubar a tua vitória, mas Deus tem a última palavra, Deus tem a última palavra. E filho, o que Deus tem para a tua vida hoje é vitória. Eu vejo algemas caindo hoje, filha. Deus visitando um lado, o outro lado. Porque Deus sabe o que tu tem passado. Mas o Senhor diz assim: filha, começa a cantar o da vitória, porque a tua vitória chega hoje. Diz o Senhor dos Exércitos. Tu quer assim? Levante a sua mão. Você mesmo. O diabo que tentou impedir a tua vitória hoje caiu por terra, porque Deus abre portas na tua vida que verdadeiramente estavam fechadas para que tu possa fazer a obra do Senhor. Fecha sua mão agora aí. O Senhor diz assim: aleluia, que grande será a vitória que Ele tem preparado por esses dias sobre a tua vida. Tu crê assim? Levante a sua mão, igreja. Levante a sua mão, povo de Deus, e dê uma rajada de glória aí. Oh, Espírito Santo do Senhor, Deus está nesse lugar. Oh, Managasuri Bionde Kanagai Arramandor Kanagahas. Era mantri de canagaçúria. Curva sua cabeça por um momento. A mensagem já foi pregada, mas Deus está me dizendo que Ele quer fazer algo nessa noite. Deus quer curar você aqui hoje. Deus quer curar a tua vida aqui nesse lugar. Deus quer curar, aleluia, as feridas na tua alma. Deus está permitindo você ouvir essa mensagem porque Ele te ama. E tem muito a fazer ainda Deus sobre a tua vida. O inimigo tentou parar essa igreja. O inimigo tentou parar esse povo de Deus. Satanás falou assim na Canagaha: vou parar aquilo que eu determinei, vou parar aquilo que eu planejei. O inimigo planejou algo contra a minha vida, o inimigo planejou algo contra a tua vida, mas Deus chegou primeiro para dar vitória. Levante a sua mão, dê glória a Deus, dê glória a Deus. Hoje tem vitória. Ora, mandasse, subiu, remandasse. Acabou o inverno, acabou o inverno. É tempo de primavera, é tempo de primavera. Você vai voltar a cantar, você vai voltar a adorar. É tempo de vitória. Aleluia, aleluia, aleluia, irmão, estou sentindo algo forte de Deus aqui. As cadeias foram quebradas, as algemas caíram, o muro fendeu abaixo. Eu vejo um novo tempo para essa igreja, eu vejo um novo tempo para a tua vida, eu vejo Deus preparando algo novo. Eu estou vendo o horizonte de Deus aí, eu estou vendo a estrada longa, eu estou vendo a glória dele. Marcou a igreja, povo de Deus, Deus volta a hoje por essa igreja. Deus volta a pelejar. Deus volta a pelejar. Oh, Managasuri, Andarabasuri, deixa eu dizer uma coisa, quem ficar vai ver, quem sair vai ouvir falar, aleluia, pastor, não entendi, quem ficar vai ver, quem sair vai ouvir falar, pastor, o quê? Quem ficar vai ver, quem sair vai ouvir falar, que Deus levantou uma igreja nessa cidade para lutar contra Satanás, se você faz parte disso, adore, adore, adore, adore, adore, adore, adore. Xanda rabia comanagasu, Xanda rabia Deus, meu Deus, meu Deus, Deus tem coisas novas. Xanda ramanda rasuri de comanasia. Levante a sua mão direita aos céus. Diga assim, meu Deus, muito obrigado por estar aqui. Diga assim, Senhor meu Deus, eu faço parte da igreja do arrebatamento. Diga assim, Senhor, em meu tempo, na minha geração, com fé, diga, na minha geração, traz avivamento. Diga assim, Senhor meu Deus, eu quero marcar a minha vida com o teu poder. Diga assim, Senhor meu Deus, eu quero marcar a minha geração com sinais e prodígios que o Senhor falou, que determinou sobre a igreja da última hora. Levante a mão e diga, Senhor, eu faço parte da igreja da última hora, e nada, e ninguém, nem Satanás, nem demônio, vai impedir aquilo que Deus preparou para a minha vida. Diga assim, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me alcançarão por longos e longos dias. Amém? Se você falou com fé, pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Um minuto de palmas, um minuto de glória a Deus, um minuto de aleluia. Adore, adore, adore, adore. Recebe-me todo. Aplauda bem mais forte o nome do Senhor.